Obrigado, meu irmão. Obrigado, companheiro. Obrigado, meu povo. Fiquem no meu. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Brasil. Obrigado, meu povo. Obrigado a todos os cabareteiros do Brasil. Cada dia que se passa mais distante, o rosto tão bonito se perder na indiferença. É pena que este amor não teve consciência dos sonhos que sonhamos em segredo. Tchau, gente! São Paulo, tchau Brasil. Tchau a todos os cabareceiros. Despi minha alma ao deitar nos braços de nós dois pra ser um só. Você nada entendia que tudo te esperava nas horas mais sublimes.